Torres Salvador, bom dia, o gol 1865. Gol no 865, ajude altímetro 0 no meia, livre pouso, pista no 0, o vento no 40 graus, 039, informa pista úmida. Obrigado. Cliente autorizado, pouso, pista 11, gol 1865. Turma 093, chame o controle na frequência 119, decimal 8. Torres Salvador Buenas, esse é o Sideral 99700. O ILS informará em baixo trabalho. Sideral 9970, bom dia. O ajuste no 0 no meia, continua a aproximação e aguarda a pista livre. Aguardando. Gol no 865, solo 37, livre à direita, chame solo 121, décimo 1. Direita, 121, obrigado. Sideral. Afirmo, Sideral 9970, livre de pouso, pista 10, vento no 30 graus, 039, informo pista úmida. Afirmativo. Serão 9970, solo aos 41, livre direita, chama solo 121, décima 1. 2 Salvador, bom dia, Rio 9891, full ILS, baixar travado. Rio 9891, altímetro 0, no meia, Sim, livre pouso, pista 90, o vento no 30 graus, 032. Sim, se livre pouso, 90, Rio 98, no 1-7-200. Mantenha o ponto de Siga aqui, Luciana Lima. Gente, aqui, Luciana Lima. Estamos realizando manobras, alinha e mantém. E 98, 1-1, solo 47, livre direita, chame solo 121, decimal 1. Livre direita, solo 121, decimal 1, viu? 981. Estou autorizando a decolagem, pista no 0, vento no 40 graus, 042. Torre Salvador, é gol 1093, passou o externo com trem checado. 1093, ajuste o altímetro no 0 no meia, continua a aproximação e aguarde pista livre. Escuta, vou no 093. Gol 1093, livre pouso, pistola 0, vento no 40 graus, 062. Livre pouso 10, gol 1093. Então, 3171, na decola 249, chame controle em 119, decimal 8. 98, boa. Solo, o 355328, aguarda a passagem do gol ou pode prosseguir no táxi? Trip 5328, abriria condições de passar até a táxi, até o ponto de espera da 10? Afirmo. Gente. Ok, então prosseguindo no táxi do 35328. Gol 1093, solo 50, vai livrar à direita, acima solo 121, décima 1. 211, gol 0. 40, 40, 0, 0. Azul 4040, Lima, tem cabeceiro 10. Oi, Salvador, muito bom dia, tá certo. Atracargo 6570, ajuste altímetro 06, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Aguarda a pista livre, ato 4040, estou autorizando a decolagem, pistão no 0, vento no 40 graus, 079. Serra Lima, mas autorizado o trânsito, tem intenção no 7, aponta para ingresso. Serra Lima, a Lima tem cabeceira 17, minha porta pronta. A Usamia 570 tem livre pouso, pista no 0, vento no 40 graus, 059. Livre pouso, pista no 0, Usamia 570. Azul 4040, decola 253, chame controle em 119, decimal 8. 119, decimal 8, azul 4040. No 759, bom dia, vai dizer seu time, entre 0116, continua a aproximação e aguarda a pista livre. 0016, aguarda a pista livre. 759. permanece no ponto de espera, o 35328? Afirmo. Aço 6570, solo 55, livre direita, filme solo, 121, decimal 1. Direita solo e a frequência 1219, 6570 aço. Trip 5328, visual com tráfego na curtíssima da 10? Afirmo. Gente, após o pouso do mesmo, a Lima tem cabeceira 10. E mantém após a passagem do tráfego em curta final. 5322. Bom, 1759, o vento 140 graus, 069, tem livre pouso, piscina 0. Livre pouso 10, 1759. Serra Lima, vai ficar atento à turbulência do Boeing da Gol, pouso no 10, tem livre decolagem, pista no 7. Vento no 30 graus, 059. Bom, 1759, o solo 57, livre direita, chama solo 121, decimal 1. 121, no caso. Barra Romeu Guilherme Serra Lima, decola 57, chama controle 119, decimal 8. 198. Trip 5328, sou autorizado a decolagem, pista 10, o vento no 50 graus, 049. Segure decolagem para o trip 5328. Oi, bom dia, 1961 no ponto de espera da 10, pronto. 1961, observa a rolagem do TR da Trip e a linha mantém cabeceira 10. Gente, após o Trip, a linha mantém 1961. Trip 5328, decolada 59, chama controle 119, decimal 8. Vai chamar em 119,8, Trip. 961, decolagem autorizada, pista 90, 940 graus, 59. Livre, decolagem na 10, base 61. Próximo, pode esperar 90, 3597. 3597, alinhar e mantém. Ali mantém, 3597. Bom dia, 3123, na passagem externa, baixando pela. Continue e aguarda a pista livre. Guarda. 3597, decolagem autorizada, pista 90, motor 0 grau, 59. E decolagem 10, 3597. Visando 53, livre pouso 90, 950 graus, 5 nós, ajuste 90 na mesa. Livre pouso 90, 53. Ah, 3153, correção, 3517. Decolado 04, chama o controle 119, decimal 8. 9-8-3-5-7. 2153, no solo 06, chama o solo 211. 211, 211. Acima, 1211, Sierra 3153. Solo Salvador, Sandra, 1253, taxiway, Alfa. Solo em 1211.